A sua rádio, onde você estiver. Não se pode sustentar, contudo, que o casamento e a maternidade constituam a única aspiração da mulher, ou que só os cuidados domésticos devem absorver-lhe toda a atividade. Não é a lei, é a natureza que a faz mãe de família. Mirtes Gomes de Campos. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. A partir de agora, aqui no 104.5, Mulheres Transamérica. Sei que a força está com ela. Um programa feito pra mulher. Mais homem que é homem, ouve. Mulheres Transamérica. Sua sapiência não tem preço. Bom dia, Tríplice Fronteira! Estamos aqui para elevar a sua manhã com um espaço exclusivamente feminino nas ondas do rádio. Sou Joyce Possamay Busanello e, como de costume, temos convidada. Então, tem alguma dúvida? Sugestão? Participe! Para isso, relembre os nossos contatos. WhatsApp 45-8828-2828. Fanpage Transamérica Foz. Telefone 45-3028-2828. Hoje nosso encontro está repleto de informações e o bate-papo ao vivo é com Cláudia Bittner. Ela é psicóloga e falará conosco sobre toxicodependência. Então, se você tem um filho, marido, parente, amigo ou vizinho que se relaciona com algum tipo de droga, fique atenta. Você pode fazer a diferença na vida dessa e de muitas outras pessoas. Bom dia, Cláudia. Bom dia. Muito bem. Quer então participar desse bate-papo conosco? Não fique de fora. Interaja conosco pelo WhatsApp, pelo Face ou pelo telefone. Mas antes do nosso bate-papo, vamos conhecer a nossa cantora do dia? Mulheres Transamérica. Cantora do dia. Adriana da Cunha Calcanhoto, ou simplesmente Adriana Calcanhoto, nascida em outubro de 1965, é uma cantora e compositora brasileira abordando diversos estilos, como samba, bossa nova, pop e baladas. Também se observa em seu repertório regravações de antigos sucessos da MPB com arranjos diferenciados. Aos 6 anos, ganhou do avô seu primeiro instrumento musical, um violão. Sua vida artística começou em bares em Porto Alegre. Também trabalhou em peças teatrais e depois se lançou em concertos e festivais por todo o país, no estilo voz e violão. Seu primeiro disco foi lançado em 1990, tendo expressão a música Naquela Estação, tema de Mariana na novela Rainha da Sucata. Até 2015 foram ao todo 17 álbuns. No que diz respeito à sua vida pessoal, a cantora viveu por mais de 25 anos com a cineasta Suzana de Moraes, filha do poeta e compositor Vinícius de Moraes. Suzana e Adriana Calcanhoto oficializaram união estável em 2010. Sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola. Sou eu, assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim. Eu te quero a todo instante. Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu, assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu, assim sem você. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos. Deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. A solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. você. Carro sem estrada, queijo sem goiabada, sou eu assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim. Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver. Ouvimos a história de Adriana Calcanhoto e a música Fico Assim Sem Você, que queremos oferecer para as nossas ouvintes. Tomara que vocês tenham gostado. Vamos começar então o nosso bate-papo no Mulher Entrevistas? Mulheres Transamérica. Mulher Entrevista. Cláudia, a questão da drogadição envolve toda e qualquer modalidade de vício bioquímico por parte de um ser humano. Existem drogas lícitas e as ilícitas. Para ficar bem claro para nós, tem como explicar o que se entende por um vício, o que é uma droga e se existe mesmo isso de lícito, ilícito, de pode ou não pode? Vamos lá! Então, primeiro eu vou explicar assim, o que seria a droga, né? De maneira bem simples, a gente entende que a droga é qualquer substância natural ou sintética que, introduzida no organismo, modifica suas funções. É importante colocar que as drogas, elas sempre existiram, só que com o tempo ela foi mudando dentro dos contextos, foi usada para outras finalidades, e é isso que a gente encontra nos dias de hoje, que a gente escuta na mídia, os relatos de famílias, o quanto isso tem trazido várias consequências na nossa sociedade. O vício, o que eu entendo pelo vício seria quando um sujeito passa a se relacionar com a droga e tenta, através dela, fazer a vida dele com essa droga, ou seja, fazer ele e a droga um. Então, o sujeito passa a se fechar dentro do seu convívio social e familiar, e aí ele só tem tempo para a droga, ele só pensa nessa droga, então ele acaba se afastando dos seus convívios. É muito bom saber isso, né? De que a pessoa faz uma relação onde ela quer ser um com a droga. E nós também sabemos que as pessoas são únicas e que cada um se relaciona com a família, com a sociedade, com a droga de um jeito muito particular, que é aí o jeito que você falou de se tornar um. Mas tem algo que nós podemos pensar na condição de fatores que influenciam uma pessoa a procurar droga? Existe algo assim para orientar as nossas ouvintes? Então, Joyce, assim, eu acho que é bem importante isso que você falou, que a relação que se faz com a droga é muito singular, né? Que vai de cada sujeito. Mas assim, através da minha experiência de escuta e nos lugares onde eu trabalhei, é possível perceber que o sujeito, ele busca a droga num sentido de não ter que se haver com seus problemas, de não ter que lidar com as dores existenciais, de tentar de alguma forma deixar de lado todas as questões que circulam na vida dele, e aí ele acaba buscando uma substância, algo que o afaste disso e que ele não tenha que pensar, ou seja, assim, que ele não tenha que se responsabilizar por isso que acontece na vida dele. E aí eu diria que a droga anestesia momentaneamente, mas por isso que a gente fala numa compulsão, porque é momentâneo, aí o sujeito busca, aí vai de novo buscar, porque nesses períodos em que ele tem que pensar, que ele tem que se haver com as questões dele, ele não quer saber, ele não quer se implicar com isso. Então, eu diria que é um dos fatores que eu percebo nos discursos desses sujeitos, eu acho que a gente está num momento muito assim da nossa sociedade de buscar uma felicidade plena. Eu percebo também isso nas questões dos medicamentos, quando a gente recebe os pacientes na clínica mesmo, né? O quanto eles querem uma receita mágica de que essa dor passe o mais rápido possível. É como se não pudesse ter a dor. Exato, assim, como se eu não tivesse que pensar nela, como se eu não quisesse me implicar com essa dor que vem na minha vida e que eu tenho que pensar o que, que é isso. Então, a gente tá num momento muito, assim, daquela coisa que tem que ser rápido. Pois é, e pensando nesse sentido, me ocorre a questão da adolescência, porque a adolescência por si só já é um momento de turbulência, é um momento de várias mudanças, é um momento onde a pessoa tinha uma condição de criança, onde ela tinha uma regra e obedecia. A partir da adolescência, a regra continua e ela também tem que obedecer, de certa maneira, para conviver bem numa sociedade, mas ela tem uma autonomia e uma responsabilidade com o que acontece quando cumpre ou não uma regra, que é diferente para a criança. Então, no que diz respeito à droga, existe alguma diferenciação na adolescência? Você percebe, através dos seus estudos, através das coisas que você já trabalhou e escutou, que os adolescentes são realmente mais vulneráveis ou curiosos ou influenciáveis para as questões das drogas? Eu acho que, realmente, o período da adolescência, eu identifico como um período bem difícil, né? Um período de transição mesmo. E, assim, nos relatos que eu sempre fui ouvindo, eu percebo que a maioria desses sujeitos que foram usando a droga e que chegaram a um ponto bem crítico da vida deles, vários deles começaram na adolescência. Então, assim, quando eu paro e penso, por que na adolescência? Então, como você falou, é um período difícil, né? É um período que, vamos pensar, o sujeito tá numa posição e ele vai para uma outra posição, né? E para isso ele precisa perder para poder ganhar. E aí começam vários questionamentos, né? Do tipo, o que, que eu vou fazer da minha vida? Quem eu sou? Questões, eu acho que bem importantes sobre a questão da sexualidade. Então, muitos ali não conseguem lidar com essas questões e aí começam a buscar produtos, drogas, seja o que for, para apaziguar esse sofrimento. E também na adolescência, eles criticam mais, eles começam a enfrentar mais, eles começam a questionar mais. E aí, eles buscando essa identidade social e familiar, começam a se aliar em grupos, a fazer identificações. A voz do pai e da mãe já não é tão relevante assim, né? Já colocam mais os amigos. E aí nisso, a gente percebe que nesses meios que eles circulam, é mais fácil também a droga aparecer, né? Eles têm mais acesso a isso. Bom, ouvintes, então continuem prestando atenção no nosso bate-papo, porque o tema referente a drogas é sempre muito importante e atual. Mas agora escutaremos mais uma canção de Adriana Calcanhoto, chamada Maresia. E logo mais a Cláudia, então, irá nos dizer quando a procura pela droga é preocupante e quais os sinais que, então, por exemplo, os pais podem ficar atentos. Eu ofereço essa música que nós vamos ouvir a todas as famílias que vivem essa realidade em seus dias e contem sempre com a gente. Mulheres Transamérica. Meu amor me deixou, levou minha identidade. Mas bem onde estou, nem onde a realidade. Ah, se eu fosse marinheiro, era eu quem tinha partido. Mas meu coração ligeiro não se teria partido. Ou se partisse, colava com cola de maresia. Se eu fosse marinheiro, seria doce meu lar. fosse marinheiro, era eu quem tinha partido. Mas meu coração ligeiro não se teria partido. Ou se partisse, colava com cola de marizia. Eu amava e desamava, sem peso e com poesia. Ah, se eu fosse marinheiro, Claudinha, o que torna uma relação com as drogas, sendo lícitas ou não, preocupante? Diria que torna preocupante a partir do momento que a pessoa se fecha com a droga, né? Como eu já tinha dito, ela passa a se afastar e começa a perder bastante, né? Em relação a, por exemplo, perder o emprego, perder a mulher, perder contatos, os vínculos, e aí se torna preocupante. Eu acho que ali é o momento que a pessoa tem que se questionar o que ela tem feito disso, né? O meio que ela tem procurado para se satisfazer, porque de alguma forma é uma satisfação, mas também é uma mortificação, né? É um como se aproxima da morte, né? Aquilo que o sujeito não quer lidar com as questões da vida e o leva mais perto da morte também, né? Bom, e então assim, dessa relação com a droga, né, preocupante, tem sinais generalizados com os quais os pais precisam realmente ficar atentos e caso percebam alguma coisa, para daí fazer alguma intervenção ou procurar alguma ajuda? O que poderia de concreto ser algo com que os pais precisem ficar atentos? Sinais, assim, generalizados, Joyce, eu acho que é bem complicado a gente falar, né? Porque é muito de cada caso. Mas eu percebo que nos dias de hoje, os jovens estão com muita liberdade. Então, talvez seja mais difícil os pais poderem perceber esses sinais. Mas uma dica que eu poderia dar seria os pais ficarem atentos aos movimentos que os filhos fazem, né? De repente, se esse jovem era de uma forma e passou a se movimentar de outra forma, o isolamento, de repente as novas amizades. Então, eu diria que para esses pais, que é sempre importante os pais participarem, saberem com quem o filho tá andando, sim, dialogar. Essas curiosidades que os jovens têm, que os pais de alguma forma possam também se colocar a pensar sobre isso. Sim, os pais precisam participar, né? Até porque O filho só existe em detrimento dos pais. Aham. Uau, muitas informações relevantes, né, ouvintes? Mas agora então você escutará a música Devolva-me e logo mais falaremos sobre tratamento de dependência química. Claudinha, você gostaria de indicar essa música para alguém? Vou indicar então para o meu marido, para os meus familiares do Chile que estão me ouvindo. Ouvintes do Mulheres Transamérica, antes de voltarmos às dicas de saúde com a Cláudia, quero lembrá-las de que sua participação em nosso programa é sempre importante. Então participe conosco deste programa. Logo mais falaremos sobre o tratamento possível para pessoas com vícios. Tem alguma pergunta ou alguma história sobre isso que você queira nos contar? Estou te esperando. Vão lá nossos contatos. WhatsApp 45 8828 2828, fanpage Transamérica Foz, telefone 45 30 28 28 28. Hoje no quadro Grandes Mulheres da História, falaremos sobre Mirtes Gomes de Campos, a primeira mulher brasileira a exercer a profissão de advogada. Mulheres Transamérica, Grandes Mulheres da História. Mirtes Gomes de Campos foi a primeira mulher a exercer a advocacia no Brasil. Nasceu em Macaé, Rio de Janeiro, em 1875. Desmistificando o conceito de que o ofício era privilégio dos homens, Mirtes enfrentou preconceitos e foi pioneira na luta pelos direitos femininos, como o exercício da advocacia pela mulher, o voto feminino e a defesa da emancipação jurídica feminina. Além de funcionária da justiça, ela foi também a primeira mulher advogada a ingressar no antigo Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil, atual Instituto dos Advogados do Brasil. Mirtes concluiu o bacharelado em Direito em 1898, mas por conta do preconceito, foi só em 1906 que conseguiu legitimar-se profissionalmente, quando ingressou no quadro de sócios efetivos do Instituto dos Advogados do Brasil, condição necessária para o exercício profissional da advocacia. Em 1899, Mirtes teve a oportunidade de atuar como defensora no Tribunal do Júri. Pela primeira vez no Brasil, seria ouvida a voz de uma mulher patrocinando judicialmente uma causa. O fato, inusitado para a época, tornou-se sensação e foi amplamente noticiado nos jornais. No dia do julgamento, uma verdadeira multidão formou-se em frente ao edifício do tribunal. Há rumores de que mais de 500 pessoas tenham disputado lugar na sala onde funcionava o júri. Ela venceu o promotor, até então considerado imbatível, e conseguiu absolvição do réu. Deixou obra consistente no campo da jurisprudência, destacando-se sua atuação em trabalhos em prol da liberdade feminina, como artigos que discutiam a questão do voto feminino, a mulher como jurada e a emancipação jurídica da mulher. Mulheres Transamérica. Agora vamos ouvir a música Vambora, de Adriana Calcanhoto. Agora e diga que me adora.

é diferente do que leva a outro sujeito, por mais que seja a cocaína. Porque daí você envolve a questão da história de vida dessa pessoa, por que que ela buscou essa relação. Então, durante o atendimento, é importante levar essa pessoa então a se questionar sobre essa escolha. Então, ouvintes, lembrem-se de que é sempre algo único, por mais que a droga seja a mesma. E, Claudinho, uma equipe ideal, então, é composta por vários profissionais. Qual é a sua experiência e com que tipo de equipe você já trabalhou? Eu trabalhei numa comunidade terapêutica aqui em Foz. E, realmente, o trabalho em equipe é muito importante, cada um fazendo o seu papel. E através disso, nessa comunidade terapêutica, os profissionais, a gente tinha um objetivo que era justamente fazer com que esse sujeito passasse a pensar mais sobre essa sua escolha. E aí era muito importante, por exemplo, o trabalho dos educadores sociais, porque eles tinham um papel muito assim, de uma figura bem paterna, né? Então, eles se responsabilizavam em lembrar da lei, dos limites, que eles precisavam se haver com isso novamente. Você diz das regras da casa, das, né? Das regras da casa. Então, assim, desde aprender a novamente a ter limites, desde escutar o que o outro tem a dizer. Então, é de inserir novamente esse sujeito a ter que se haver com essas regras. Bom... E nessa questão da experiência que você tem, de vários profissionais, e você está dizendo que cada um tem o seu papel, a gente pode também pensar na influência da família. É claro que quando se pensa na história de vida, acaba se pensando que a família de alguma maneira influenciou, tem algo ali da dinâmica familiar que marca a relação que a pessoa tem com a droga. Mas a família também pode fazer diferença no tratamento, né? E como que eles podem, então, ser inseridos nesse processo e fazer a diferença, assim como os profissionais fazem na vida de um usuário? O envolvimento da família no tratamento é muito importante. Uma das coisas que nessa comunidade eu sempre fazia é, de alguma forma, mesmo que a família já estava cansada, que a família não queria mais saber... De alguma forma, algum parente próximo que eu tentava resgatar para trazer, para poder pensar na história desse sujeito. É claro que a gente não pode culpabilizar a família, mas de pensar como que é a dinâmica dessa família, né? Como a família foi se organizando ou desorganizando, né? Em relação a isso, para que a família também pudesse ter esse suporte... E poder pensar em algumas mudanças também necessárias para lidar com esse sujeito. Sim, porque pensando do lado da família, é bastante complicado lidar com essa realidade. É igual você falou, né? Às vezes vem a questão da culpabilidade, porque você fazer parte de uma dinâmica familiar e ser responsável por alguma coisa nela é diferente da culpa. Mas várias participantes da família acabam se sentindo culpado. Tem muitas mãezinhas que falam, mas o que, que eu fiz de errado? Eu sempre dei tudo para os meus filhos. Então, assim, a família é sempre muito importante nesse processo. E como você disse, algumas famílias já vêm muito cansadas de talvez muita luta, de muita insistência para que essa pessoa que está se relacionando com a droga consiga vencer. Mas no que diz respeito a um acompanhamento, o que, que a família pode então esperar de tempo, de duração, efeito ou até mesmo resultado? Porque muitas famílias provavelmente pensam no resultado. Que resultado, se vai... parar ou não de usar droga, como que é isso na tua experiência? Na minha experiência, quando eu identificava que um sujeito não queria saber do tratamento, ou quando ele de fato não tinha esse desejo por mudança, e ao escutar e observar esse sofrimento da família, eu muitas vezes falava para esse familiar que se esse sujeito não quer o tratamento, que esse familiar possa procurar alguma ajuda. Porque, na verdade, a gente tem que pensar naquilo que é possível daqui para frente. O que, que é possível daqui para frente fazer diferente? Então, muitas vezes eu encaminhava esses familiares. Hoje eu falo, se o filho não quer vir, então venha você para escutar, para saber como que se dá essa dinâmica, o que, que essa mãe ou esse pai podem fazer de diferente para lidar com essa situação. Porque a gente está falando com, a gente tá falando com pessoas que passam por um sofrimento muito grande. Pessoas que têm filhos que se drogam, às vezes, 15, 20 anos. E que passam por situações em casa muito desgastantes mesmo. Então, elas vêm com emocional que precisam, de alguma forma, ser escutadas. Então, eu deixo aqui, assim, se o familiar não quer se tratar, não quer pensar sobre isso, procure você uma ajuda para ver o que, que você pode fazer de diferente nessa situação. Ouvintes, então, ó, vou repetir essa dica para você porque ela é muito importante. Caso você tenha um filho ou algum parente que tem muita dificuldade em aderir a algum tratamento para dependência química, você pode procurar ajuda, porque você faz parte da vida dessa pessoa e você pode fazer algo diferente, que ajude essa pessoa também a ter uma escolha diferente na vida. Então, para nós ouvirmos a última música de hoje, eu vou anunciar que é Mentiras, Adriana Calcanhoto. Nada ficou no lugar. Eu quero quebrar essas xícaras. Eu vou enganar o diabo. Eu quero acordar sua família. Eu vou escrever no seu muro e violentar o seu gosto. Eu quero roubar seu jogo. Eu já arranhei os seus discos. Que é pra ver se você volta. Que é pra ver se você vem. Que é pra ver se você olha pra mim. Nada ficou no lugar. Eu quero entregar suas mentiras. Eu vou invadir sua aula. Queria falar sua língua. Eu vou publicar seus segredos. Eu vou mergulhar sua guia. Eu vou derramar nos seus planos o resto da minha alegria. Que é pra ver se você volta. Que é pra ver se você vem. Que é pra ver se você olha pra mim. Que é pra ver se você volta. Que é pra ver se você vem. Que é pra ver se você olha pra mim. Mulheres Transamérica. Você não há o que eu não faça. rosa que mandei um dia pelos ares e a reconstruo em todos os detalhes intactos e implacáveis. Eis aqui bicicleta, planta, céu, estante, cama e eu logo estará. Você não há o que eu não faça. Guardo inteiro em mim a casa que mandei um dia pelos ares e a reconstruo em todos os detalhes intactos e implacáveis. Eis aqui bicicleta, planta, céu, estante, cama e eu logo estará tudo no seu lugar. Eis aqui chocolate, gato, chão, espelho, luz, calção no seu lugar pra ver você chegar. O programa de hoje está chegando ao fim, ouvintes. Mas antes de me despedir da nossa convidada, eu gostaria de convidá-las a escutar e participar dos nossos próximos encontros. Em agosto, teremos o mês todo convidadas ligadas ao esporte. As Olimpíadas estão aí, né? E o Mulheres Transamérica tá super na moda. Então, Claudinha, eu, toda a equipe do Mulheres Transamérica, as ouvintes, agradecemos mais uma vez a sua presença. E então, para fechar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aos pais, aos parentes, aos amigos de pessoas que se relacionam com a droga e também aos usuários. Bom, eu diria que esse sujeito, de alguma forma, se interrogue minimamente, né, para poder fazer diferente e que busque ajuda, né, profissionais. Aqui em Foz a gente tem algumas formas de tratamento, que possa, de alguma forma, se não consegue sozinho, procurar essa ajuda. E como eu tinha falado antes, familiares também que não estão conseguindo lidar com essa situação, que também procure. Legal isso que você disse, Claudinha. Então, como que as pessoas podem procurar ajuda? Em que lugares elas podem ir? Aqui em Foz, essas pessoas podem procurar ajuda no CAPS AD, que fica na Vila Yolanda, nos postos de saúde. E nesse lugar que eu trabalhava, que eu falei, a comunidade terapêutica, é a Sagrada Família. Então, essas pessoas podem estar procurando um desses lugares e se informar de que maneira podem fazer esse tratamento. E aí eles vão ser acolhidos e fazer esse tratamento da melhor forma possível. Muito bem, então se você está precisando desse apoio, procure, gente. Não deixa para depois. Quero agradecer então a todas as ouvintes que dedicam seu tempo a nos prestigiar com a sua audiência. Cuidem de vocês e dos seus. Fazemos este programa para você com muito carinho. Por isso também quero agradecer a toda a equipe do Mulheres Transamérica e da Rádio Transamérica Foz. Sou a psicóloga Joyce Possamay Busanello e hoje fico por aqui